estaremos com você onde você estiver, às 5h10. Boa tarde. Maravilha estarmos juntos na ZYC 362, Andaiá FM, Santo Antônio de Jesus, Bahia. 104,3. Uma emissora da Rede Baiana de Rádio, 22 anos com você, onde você estiver.